senti nós e são filho de Aruanda. Adeus, adeus, até outra hora. São filho de Aruanda. Adeus, adeus, até outra hora. A minha aldeia, meus caboclos, a minha aldeia. Minha aldeia, meus caboclos, a minha aldeia. Já viu cantar? Essa, eu já vi essa daí já. Essa música aí, quando o menino estava fazendo um trabalho em Barra Velha. Vocês veem como é que é as coisas. O menino estava fazendo um trabalho na escola em Barra Velha. Aí foi para escrever três músicas. Três músicas antigas, né? Aí os meninos vieram. Ah, não, mas de telefone. Pai, eu tinha que escrever três músicas antigas. Então, vou passar para vocês. Aí eu fui passando as músicas que eu aprendi com mamãe, né? Fui passando para eles, Aí deu de eu escrever essa música para a Estefânia. Quando chegou lá em Barra Velha, pode procurar lá em Barra Velha, lá que está no arquivo lá na escola, lá, como foi eu que fiz a música. Que eles nunca tinham visto essa música. Falei, pô, essa música, pô, uma música do tempo de meus avôs. Meus avôs, meus tataravôs em Barra Velha, agora que todo mundo está comendo essa música aí agora. Aí, Mucuré colocou lá como que eu que tinha feito a música. Falei, não. Feita a música, falei, não, gente, não é assim não, canto tem que ser canto mesmo, né? Então vamos pro que geme agora, né? Triocar. Triocar é. E será que a gente vai caminhar atrás lá do peixe ou a gente já volta pra cá? Acho que agora ficou tarde pra fazer peixe, né? Tinha que ter chamado antes, não é, Djalma? A gente tinha que ter conseguido peixe. Mas ele falou que ia trazer pra gente. Quente. Mas ficou bem firmado isso? Porque eu não lembro da gente firmar tanto. Não, mas ele falou que ia buscar. Deus abençoe vocês. Mas eu não sei se era pra hoje, era pra amanhã, né? Se tinha que ele ia buscar. Ele falou que ia buscar. Obrigada, eu disse que ia buscar. Pra amanhã, né? Tchau. Tchau. A Chica falou com ele que era pra amanhã. Foi? Ficou pra amanhã, então. Então ficou pra amanhã. Mas sei, sabe como é que tá? Mangotaram já? Não, essa aí tá sempre com fome. Ela é magrinha de ruim. Vocês estão com fome? Are you hungry? Não. Tu tá? A noite é grande, hein? Tu tá com fome? Não muito. Não muito, né? Vocês têm de onde tirar, né? Essa arena meio que tá. Você precisa comer mais. Tem bolacha. Pra ser também. Traz bolachinha. Aquela hora do peixe, o rapaz não tava lá. Não tava, né? Esse arraio é vermelho. Vou comer aquelas bolachas tudo. A gente saiu da mãe coruja. Aí viemos almoçar.